dominante. Um, dois, três, quatro, naquele compasso. De passo em passo, vou de novo eu de pé. Assim que é, o bom maluco segue sempre em frente. O mundo é uma bola, o rolo confessou. E se você matar, vou ver, será um bobo da corte. Portanto, aqui Belém eu tenho que estar ligeiro pra não ser atropelado nesse sistema. Então, hip hop ação, certo aí doidão. Estamos aqui na missão, velhinho o quê? Parte 2 então. Etnia e Sanji para evolução. Sou estriteiro, sou das ruas, em sangue bom. Ando de skate, curto bom som. C-O-N-T-L-I-M-T. Ha! Hip hop, skate, meus. Ideia certa e na sequência, mais uma beija pra vocês. Controlamento, solta bronca outra vez. Sem dó, sem perdão, que a velhinha então. Chega mais, curta esse bom som. E aí, comunidade, como é que é? Faísca é meu fogo, não estou pra brincadeira. Doa quem doer, rajada na cabeça. Aqui quatro, quem que é velhinho? Porque está parado aí no seu cadinho. Se agilize, ligue, não desligue. Siga sempre em frente, abra sua mente. Aqui quatro, quem que é velhinho? Porque está parado aí no seu cadinho. Se agilize, ligue, não desligue. Siga sempre em frente, abra sua mente. Aqui qual, o que é velhinho? Eu não parei, não senhor. Eu vou rimando sem parar. Até o relógio tic-tac despertar, enquanto a hora não chegar. Subo a ladeira e na sequência dou um pega na madeira. Vou dar um rolê, vou ver o que tá pegando. Colar na quebrada que tá rolando aquele som, juntamente com os manos no basquetebol. E logo mais, na sequência eu chamo uma escol. Puta sol, um calor total. Então, velhinho, sem essa de baixo astral. Rima forte, tem o poder da transformação. É se ligar na ideia, hip hop ação. Então, b-boys, grafiteiros, DJs, MCs. Agora é a hora, brown, pra explodir. Aqui quatro, quem que é velhinho? Porque está parado aí no seu cantinho, yo. Se agilize, ligue, não desligue. Siga sempre em frente, abra sua mente. Aqui quatro, quem que é velhinho? Porque está parado aí no seu cantinho, yo. Se agilize, ligue, não desligue. Siga sempre em frente, abra sua mente. Trilha sonora, diz aí, rap nacional, cultura de rua e tal. B-boys, grafiteiros, DJs, MCs, expressando a arte nos quatro cantos do país. Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, cada canto da cidade a cultura cresce. Então, velhinho, não tente nos derrubar. Cachorro louco, blam, blam, pra devorar. Não temos medo, não, estamos aí vacilão. Uma overdose de batidas, scratches em uma foto. Sei que cê pede pé, bom maluco é, no estilo original, maloqueiro e tal. Não tô nem aí, faça meia correria no dia a dia, sempre daquele jeito. Com os manos lá da área, nossa quebrada. A ideia é positiva, sempre pra cima. No rolê, sintonize, wow. Na quebrada, sossegado e tal. Siga adiante, vende nossos planos com os tropeços da vida. Veneno, então se liga. Aqui quatro, quem que é velhinho? Porque está